Raikais 2020. Veja bem, dia. Biazi. Aquário. Eu prego o país. Prego o país. Mas minha vida é só guerra. Eu prego o país. Prego o país. A minha vida é só guerra. Eu tenho mil problemas pra contar, mas isso não vem ao caso. Faço o que eu digo e não o que eu faço. Ou melhor, só faço o que eu posto. Apaguei até as fotos fumando. Eu não quero mais dar desgosto. É melhor me ver como um pai de família do que me ver bêbado no posto. E sei que tem gente que olha de fora, imagina e idealiza a família perfeita. A minha não é nem a deles, é se caso a tua for, me passe a receita. Eu devo ter sérios poemas mentais. Rime poemas mentais. Tudo que eu encosto vira haikai. Conflito às vezes interno, conflito às vezes exposto. Conflito entre o homem e o universo, conflito entre a mente e o corpo. Eu tô uns dias nessa vida e o meu corpo diz pra mente: descansa, descansa. Mas eu não quero envelhecer, então a mente diz pro corpo: eu quero. Eu tô uns dias nessa vida e o meu corpo diz pra mente: descansa. Mas a mente diz pro corpo: transa. Eu prego o país. Prego o país. Prego o país. A minha vida é só guerra. A minha vida é só guerra. Se for pra ter briga, que seja contra o tédio. O segredo da vida é saber ser remédio. Bebê, vou te tirar da bad. Bebe um pouco desse black. Me inspira, fecha essa não track. Passa nada, passo meu tempo nessa coleção de basta. Lembra que faça tu mesmo uma coisa certa, só faça de Nike. Cuspa que lio na roda de free na praça. Anjos, demônios ou deuses brincando com cada raça. Assim somos homens com contas, com filhas. Sócios compondo com milha de gente grande na mesa. E eu com a manilha, flow do espinagem, a matilha da massa, clã na guerrilha. Pra vir descalço no início e vou partir walk na ilha. Se for pra ter briga, que seja contra o tédio. O segredo da vida é saber ser remédio. Bebê, vou te tirar da bad. Bebe um pouco desse black. Me inspira, fecha essa track. Se for pra ter briga, que seja contra o tédio. O segredo da vida é saber ser remédio. No game há mais de 10. Nos fones ouvindo jovem Dex. Desenho no piloto é Max. Tentei não ficar com a sobra, mas um desse lado. Não pensar no fim, mas você sabe que Deus nunca deu asa à cobra. Mas por outro lado, o diabo sim. Porque tudo nunca sai como contamos. E a risada de Deus lá de cima nos nossos planos. Meu mano, como se fosse bem de costume dos anos. O meu legado me deu um tapa na cara. Quem dera, cabeça erguida com o peito estufado. Eu penso, minha filha na clara. E algo me vem na cabeça, eu penso, não para. E o pior de tudo, se tu quer saber, é que eu não levei o melhor de nada. Olho pra frente, esse mundo belo. Critério, nesse cemitério, castelo. Te falo tudo que some na soma. Tudo que fala é sincero. Espero que tudo que fala ajude na soma do fato. Para que vença esse império desse machismo que pere. Mesmo que dentro de mim, na luta diária com o ego, você decide tudo aquilo que curte e vicia. Nessa batalha que a gente pede, precisa de ti, não é conto de fada. Isso aqui, e mesmo que seja difícil, cara, eu tô puto, é difícil. Jogue pra fora esse lixo que tu verá benefício. Como se fosse no recomeço, se lembra da tua humildade que vem do seu berço, mesmo que esteja só por um fio. Como Daniela Araújo, minha sombra te assusta também. Será que ao menos você nota que uma sombra você tem? Eu prego o país. Prego o país. Eu prego o país. Mas minha vida é só guerra. Eu prego o país. Prego o país. A minha vida é só guerra. Veja bem. Veja bem.